ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar do funk. O funk sempre foi, no início era uma coisa amaldiçoada, mas sempre foi muito polêmico. Até hoje o funk ainda é polêmico, já foi inclusive proibido o baile funk, já houve lei contra isso. E nós vamos tratar dessa questão aqui com o MC Leonardo. Pouca gente sabe que ele é o Leonardo Pereira Mota. Puseram aqui, hein, Leonardo? Isso aí, nome e sobrenome. Só faltou o CPF, o RG. É o MC Leonardo, que é presidente da APA Funk, Associação de Profissionais e Amigos do Funk, criado na comunidade da Rocinha, filho de nordestinos, criado entre o forró e o samba e acabou no funk, e é um dos pensadores e um dos divulgadores de maior consciência desse tipo de música, dessa manifestação que é o funk. Também conosco aqui no estúdio, a professora Adriana Carvalho Lopes, linguista, e ela é do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Exato. Muito bom dia. Bom dia. Eu vou começar com o MC Leonardo, que é o nosso MC Leonardo, que é o nosso colega aqui da rádio, que tem mais intimidade até com o estúdio e os microfones da Rádio Nacional, para que ele faça uma introdução desse tema que nós vamos discutir agora. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, participando desse processo diário da gente, né? Cada dia num canto, cada dia atuando em um local. Estou aqui na rádio todos os dias, né? De 3 às 4 horas da tarde, também cumprindo esse papel. De começar a debater de verdade o funk em todos os ambientes no qual ele sempre foi falado, e a gente nunca teve representação de poder responder. Então, de 5 anos para cá, quase 5 anos para cá, a gente reuniu um grupo de gente, de trabalhadores do funk, de pessoas que estavam estudando funk, de pessoas que estavam querendo se aproximar do funk, para a gente poder fazer uma associação democrática e pedagógica também, né? A luta é pedagógica. Todo o processo de autoafirmação que a gente está fazendo com o funk, não só na reabertura de bailes, mas discutindo letras, discutindo a liberdade de expressão, o direito autoral, tudo isso a gente tem discutido e a gente acaba aprendendo muito, porque cada lugar que eu vou, cada lugar que eu chego para fazer roda de funk, ou mesmo para poder falar dentro da universidade, é um lugar que eu aprendo muito com as perguntas e muitas das vezes com muitas respostas de gente que não tem nada a ver com funk, mas que está ali presente ali para debater outro tipo de tema e que mostra uma visão. A Drica tem uma passagem comigo muito interessante, que quando eu conheci a Drica me chamou para um... Drica é a Adriana. Adriana aqui. Ah. Me chamou... Drica no mundo funk, né? Drica no mundo funk. Do MC Drica. Ela me chamou para um fórum lá na... foi... Na Unicamp. Na Unicamp, cara. Era um fórum... Era um congresso sobre linguagem e exclusão. Aí eu fui ver, eu falei, pô, um congresso linguístico, cara. O que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou fazer lá? E foi transformador. Porque tudo que eu falava sobre a fala que existia dentro do funk, a maneira da gente falar, tudo que eu defendia, era meio vago. Então, a questão, alguns livros que li também, e muitas conversas com a Drica, hoje em dia eu estou bem baseado na questão. O moleque da favela tem 5 palavras no vocabulário, né? Tem 50 palavras no vocabulário, 25 é gíria, 25 é palavrão. Eu ia até falar isso, que você tinha me dito isso, quando eu sugeri a pauta a você, você disse, olha, esse negócio do funk tem esse problema, porque as pessoas são pessoas de pouca escolaridade, pessoas pobres, né, geralmente marginalizadas socialmente, e aí tem essa questão, tem essa característica. É um direito. Não é um problema, isso é uma característica. Isso, né? É um direito que o moleque tem, né? Pois é. Tem que ser respeitado. Então a gente está aí entre tudo que a gente está fazendo, se a gente for ver o que, que é a APAFunk. A APAFunk não é gravadora, não é editora. A APAFunk é uma instituição que quer brigar por direito, contando com todo mundo. Então tá aí, Adriana Carvalho Lopes, também conhecida como Drica CL, vai falar conosco agora. Diga, Drica. Tá, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, conhecer vocês, rever MC Leonardo, que a gente pouco tem se encontrado ultimamente. E contar um pouco de como foi essa trajetória, assim, de conhecimento do mundo funk, de como ele se transformou desde o início da minha pesquisa, que eu comecei a trabalhar com funk em 2005. Eu finalizei a minha tese de doutorado em 2009 e em 2011 eu lancei o livro. Então, quando eu comecei a pesquisar o funk, eu senti uma resistência gigantesca na academia, eu senti uma resistência muito grande com os movimentos sociais de esquerda. As pessoas diziam coisas assim do tipo, por que que você está pesquisando funk? Isso, assim, é uma coisa alienada. As pessoas, isso é elas não têm o que dizer. Por que, que você não vai pesquisar o hip hop? Pelo menos os jovens são mais conscientes, são mais politizados, né? Então, assim, o funk ocupava um espaço como se fosse um espaço de um vazio, que ele não tivesse direito de estar presente em determinados locais. E ao conhecer o Leonardo e perceber uma movimentação que já acontecia no movimento funk, acompanhar de perto, inclusive eu sou sócia fundadora também da APAFunk, da Associação dos Profissionais e dos Amigos do Funk. O funk, ele meio que mudou de lugar, né? O Leonardo foi fundamental nesse momento, né, de tradução dessa linguagem para o funk, para esse outro universo. Inclusive, ele tem uma fala que eu coloco na epígrafe do meu livro, que chama-se, o livro chama-se Funk, Se Quem Quiser, no Batidão Negro da Cidade Carioca. Ele diz assim... Esse livro está em livraria? Em livraria. Ele foi lançado em 2000. Repete o nome, quem é que... Qual é a editora? Para ver se quem tiver interesse pode procurar. Funk, Se Quem Quiser, no Batidão Negro da Cidade Carioca. Foi um livro, ele é da minha autoria, Adriana Carvalho Lopes. Ele foi um livro que foi o resultado da minha tese de doutorado. Aí você encontra em qualquer livraria. Você sabe que, peraí, deixa eu dar uma olhada. Tem que pegar aí, porque agora com esses selos, né, cara, você diz assim, as editoras grandes, as mega editoras, todo mundo sabe. É bom texto e ele também foi financiado pela FAPERJ, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Então, um determinado, eu até uso como epígrafe do meu livro, é uma fala do Léo que ele diz assim, olha, o funk me levou para a luta e a luta levou muita gente para o funk. Sim, claro. Então, quer dizer, é como se a reivindicação do funk, a reivindicação por espaço na mídia, a reivindicação por um espaço, porque o funk apareceu ao longo de 3 décadas de existência na mídia corporativa como uma prática marginalizada. Ele só era tratado de maneira diferente quando ele ia para as academias de Zona Sul, da Zona Sul. Né? Senão era uma prática bárbara, era um lugar da violência, né? Tanto é que qualquer tipo de crime, qualquer tipo de coisa que acontecesse fora do baile funk, a responsabilidade sempre foi do baile funk, né? Então, na verdade, a luta do funk era uma luta mais ampla, né? E aí eu acho que é isso que a APAFunk, o movimento funk é cultura, conseguiu situar, né? De mostrar como a cultura da favela, a cultura da periferia é extremamente criminalizada, não é vista como cultura. Assim como o funk durante muito tempo e ainda hoje não é visto como música, porque as pessoas têm um conceito de música, têm um conceito de cultura e mais, têm um conceito de linguagem. Né? Por isso que vão dizer assim, ó, falta linguagem para aquele cara. Como que falta linguagem para aquele cara? Ele se comunica muito, ele tem muito para falar. Não só se comunica, como é ouvido, aceito, difundido, né? Quer dizer, existem. Agora, o Leonardo, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do funk no Rio de Janeiro. Passa por um momento de ilegalidade e até de proibição dos bailes funk. Nós vimos isso, inclusive, na época da implantação das UPPs em algumas favelas. Foi necessário ter uma permissão, uma autorização para a realização de bailes funk. O baile funk também, durante um tempo, o tempo até em que o tráfico dominava essas comunidades, ou seja, pré-UPP, que o funk era ligado ao tráfico de drogas, ele era uma expressão praticamente do tráfico de drogas contra a polícia, as letras diziam isso. Como é que era essa história? Eu queria que você fizesse um resumo para nós disso aí. Bom, existem várias maneiras de proibição, né? Então, o funk sempre teve um processo de proibição. A UPP hoje é um novo processo de proibição ao funk. Assim como o samba, o funk sofria com o batalhão da área, com o delegado da área. O samba sofria assim, né? O cara não gostava de corimba, né? O delegado da área não gostava de macumba, não gostava de preto, não gostava de batuque, proibia. Então, violão, mas, né? O cara passava com violão na rua no início do século passado, a polícia ia em cima. Ia em cima, era vadiagem, né? Não colocava sambista na lei. Sabe, inventavam outro nome. E o primeiro processo de criminalização do funk mesmo se deu realmente de 20 anos para cá, quando começa mesmo aquela coisa. Conter o funk no subúrbio sempre foi uma ação policial, planejamento policial, daquele som não passar de Botafogo, entendeu? Teve um, há 40 anos atrás, teve um show do James Brown no Canecão. Teve uma morte lá, foi até atropelamento, mas devido a uma briga que teve na saída, e o resultado foi a proibição do que daquele imediatamente foi associado. Isso. Aí veio a questão do arrastão, lá no Leme, né, que foi em 92 também, e que ligaram a realização de bailes, né, com aquele ato ali, sem nunca ter conseguido ligar uma coisa à outra, né? Mas em 96, veio uma ação do Poder Executivo. Então a gente saiu do Poder Policial para o Poder Executivo. Começaram a caçar os alvarás das casas, né, na gestão do, se eu não me engano, foi até do Marcelo Alencar. Começaram a caçar os alvarás das casas que se propõem a realização de body funk. Ali começou uma. Como é que eu vou te dizer? Uma caça às bruxas minha. Ali tipo, foi a criminalização e, portanto, quem praticasse aquilo ali estava à margem da lei e poderia ser preso. Não. Era uma cassação de alvará. Sim, a prefeitura não dava aí, alvará. E aí não podia ter. Não podia ter nada na casa. Se você fizesse uma roda de funk, por exemplo, com roda de samba, roda ter, de capoeira. Ia ter só dificuldade de legalização. Não era proibido. Não era proibido. Era mais na ameaça. E era uma coisa institucional, era a proibição do comércio, foi, né, como foi como a cidade, foi como a prefeitura arrumou aquele jeito ali de dar uma resposta. Sim. À sociedade. Então, todos os clubes, todos os bairros tinham bailes, todos. Da Barra a Niterói, todos os bairros tinham bailes. E na Tijuca tinham três, sabe? Em Botafogo tinha dois. Eu tô falando, não tô falando das favelas, não. Tá? Tô falando dos bailes que tinham, dos clubes que tinham. Né? Nós tínhamos a Dips no Leblon, tocava funk, tinha baile funk, tinha a Matinê, que não existe mais. Pra molecadinha, agora tá saindo de casa crua. Faz 18 anos, vai pra rua, tá pronta. Isso deixou de existir porque, por causa desse cerco institucional, por causa da proibição? Exatamente. Aí, na favela, ninguém respeitava o alvará. Fala, Drica. Né? Não, só uma observação. Nunca nenhum gênero musical foi vítima de tantas leis e sanções. Assim. O funk já foi assim, objeto de inúmeras CPIs. Isso nunca aconteceu com nenhum gênero musical. Com nenhum gênero. Só com funk. Com funk. E aqui também, isso aí tudo é fenômeno novo também, né? CPI, essas coisas. No tempo do samba não tinha esse tipo de coisa. Exatamente. Só capoeira, não tinha. Era outro tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, mostra como a preocupação, a reação do Estado também foi uma reação à altura, né? Foi violenta, né? Uma reação para valer. Violenta. Então, a gente queria, naquele momento, que os bares reabrissem, mas os bares estavam reabrindo dentro das favelas. Porque o camarada que está dentro da favela lá com o poder armado, ele fica rindo de orelha a orelha. Pô, se ninguém tem, então chama as caixas de som, vai botar aqui na rua, aqui eu vou fazer. Então ninguém queria só aquele ambiente, muito menos a pessoa que mora na favela. E olha que eu morei na Rocinha por 30 anos. Ninguém quer chegar no final de semana e ficar curtindo o som perto da sua casa, não. O pessoal quer uma diversão barata, um pouquinho mais longe, para poder ver os amigos, né? O cara fica ali a primeira semana, a segunda semana, depois ele quer ver. Eu, pelo menos, andei a cidade toda, conheci o Rio de Janeiro através do funk, né? Foi ele que me apresentou. Então, com os bailes fechados, a gente ficou com. A gente só teve realmente as favelas para poder continuar. Então a gente teve a perseguição policial, depois veio a perseguição, o abuso de autoridade por parte do Poder Executivo, e chegou ao Legislativo com Álvaro Lins. Sim. Lançando uma lei, dando maiores providências, né, para realizações de bailes tipo funk, como estava na lei. Agora, essa lei foi sancionada, essa lei virou isso, lei. Isso. Não foi um projeto que foi engavetado, não foi lei. Foi votado lá por 69-1. Olha só. O único que votou 69-1. O único que votou contra foi o camarada que foi procurado por mim. Né, sem eu saber que ele tinha votado contra essa lei. Aliás, quando eu procurei o deputado Marcelo Freixo, eu não conhecia a lei do Álvaro. E eu cheguei. Foi o Marcelo Freixo? Foi o Marcelo Freixo que foi procurado pela gente para o reconhecimento do funk como cultura. Quando eu entreguei a lei para ele, um projeto de lei que eu tinha feito em casa, né, uma ideia de lei que eu entreguei para ele, ele falou: olha, Leonardo, isso aqui, ó, não é um projeto de lei, não, que eu vou te mostrar, está valendo, tá? E me deu. Quando eu li, eu falei: poxa. Pirei, né? Fiquei uns dois dias sem saber se era realmente na Alerj o caminho da luta da gente. Sim, porque claro. A Alerj tinha acabado de reconhecer uma lei em menos de um ano. A lei do Álvaro Lins estava muito nova. E a gente acabou não só reconhecendo o funk como cultura por lei, como a gente acabou revogando a lei do Álvaro Lins. Agora, como é que isso se deu? Como é que a gente consegue reverter o quadro? Ocupando espaço na rua. Inventamos uma coisa chamada roda de funk, né? E passamos a cantar no meio da rua, panfletando, fizemos isso em vários lugares na cidade, né? Inclusive dentro das carceragens todas da Polícia Civil, a gente ficou quase dois anos, sábado sim, sábado não, né? Fazendo roda de funk dentro das carceragens, conversando com a população carcerária, com a família também do preso. Sim. Fizemos na Central do Brasil, fizemos na Praça 15, fizemos na Rocinha, em Acari, no Dendê, em todas as universidades, fizemos na Rural, roda de funk na Rural, fizemos na PUC, fizemos na UF. Não. Enfim, o que a gente queria... Abrindo espaço, né? Conquistando espaço. Eles reterritorializaram a cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu queria inserir aqui, deixa eu fazer uma observação aqui para a Drica, para ela... Drica, você é de Brasília, você é nascida e criada em Brasília, saiu de Brasília com 30 anos de idade. Uhum. Por que é que você foi se meter com funk em Brasília, Drica? Em Brasília, não, no Rio. Não, como é que você foi? Não, você mas eu comecei a me meter com funk aqui no Rio. É? Não foi lá? Não, não foi então, lá. Então como é que é? Você saiu de Brasília pra cá, você não era formada? Oi. Não, eu já vim pra cá formada, mas eu queria trabalhar em Brasília. Eu trabalhei numa instituição para adolescentes, numa instituição de adolescentes infratores. Sim. Inclusive fiz a minha dissertação de mestrado sobre esses adolescentes. E naquela época já me chamava a atenção... como que o hip-hop era uma linguagem importante para essa galera. Sim. Então, a minha ideia, quando eu vim para o Rio, era trabalhar com hip-hop. Mesmo aquilo que as pessoas, os acadêmicos me dizem, vai trabalhar com hip-hop. Com hip-hop, Só que eu cheguei aqui e eu vi que o hip-hop não era, pelo menos naquele momento, e eu acho que a cena já mudou um pouco, mas o hip-hop não era a linguagem representativa dessa galera daqui. Se eu quisesse dialogar com eles, entender o que eles estavam falando, era o funk. Então, o funk era a linguagem dessa juventude. E foi por isso que eu me interessei pro funk. E virou meu gênero musical também. Agora outra coisa. Aí já falou MC Drica. Agora, outra questão é a seguinte. Como o Leonardo frisou ainda há pouco, o funk sofre até hoje uma perseguição. E ele, durante um tempo, ele foi praticamente monitorado, tutorado... pelo tráfico de drogas, pela marginalidade nas favelas, quando ele foi sendo limitado a esse espaço urbano. Uhum. Com isso, a temática do funk passou a ser uma temática bastante voltada para esses tutores. Na verdade, o funk tinha uma letra muito criminal, uma letra de apologia às drogas e desse tipo de coisa. E isso, em termos linguísticos, como é que você analisa esse tipo de situação? Desse cenário, né, na verdade? Eu sou uma linguista que inverto um pouco a situação. Ao invés da gente olhar um pouco para a fala, a gente tem que olhar, na verdade, escutar. Né? É a nossa escuta que é importante. Então, tentar entender por que nós ouvimos determinadas letras como violentas, como associação ao crime, e outras letras não. Sim. Porque eu acho que a violência das palavras não está nas próprias palavras, não. A violência da palavra vai depender muito de quem enuncia essa palavra, né? De que classe é esse sujeito, de onde ele está vindo. Aí eu vou ouvir aquilo como violento. Porque se a gente parar para prestar atenção nas músicas que já foram produzidas, muita gente canta, se tivesse na fala de um outro artista, talvez aquilo não fosse considerado como proibidão. Né? Dependendo de quem canta aquilo, a gente vai escutar aquilo não só como violento, mas como a gente vai escutar aquilo como extremamente pornográfico. Né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção menos no que... É, o que, que aquela pessoa está falando, não só, mas por que, que a gente está escutando aquilo como uma violência? Por que, que a gente está escutando aquilo como uma apologia ao crime? Isso. E eu acho que isso está muito ligado a quem canta aquilo. Sei. Leonardo, o MV Bill me falou uma vez que ele deixou de lado essa história do funk e ficou no hip hop porque o funk estava muito criminalizado e muito sexualizado. Uhum. Entendeu? E aí ele ficou no hip hop. O uhum. que é também, não tem por que não ser, né? Mas eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, inclusive à luz do que a Drica acabou de falar. O hip hop é tão sexualizado quanto o funk, né? É a mesma coisa. Existe maneira de você trabalhar com funk sem ser sexualizado. Eu estou há 20 anos no funk, antes do MVB começar a cantar hip hop de verdade, eu já estava participando de concursos. E nunca sexualizei minhas letras e muito menos fiz algum tipo de apologia à arma e droga, e consigo viver do funk com muita dificuldade, como qualquer outro artista popular vive, da maneira que eu vivo. É. Agora, existem caminhos. Ou você vai seguir o mercado, ou você vai fazer sua arte. Se a minha arte, o que eu estou fazendo hoje, se a maneira que eu enxergo a minha carreira hoje é virar o mercado aquilo ali, tudo bem, aí eu vou nadar, vou ganhar dinheiro, né? Agora, eu não posso querer ganhar dinheiro com o mercado, que aí eu vou ter que fazer algumas coisas que estão sendo apelativas ao mercado. É verdade. Então, eu não coloco o hip-hop fora de nada. Tem muita hip-hop alienado, gente que não está falando nada com nada, pregando somente ostentação, diferentemente do MV Bill, que tem uma ótima letra, que tem uma maneira de escrever e de compor, que eu gosto e admiro. Agora, eu não posso dizer que o hip-hop é o MV Bill e nem que o sexo é o funk. É. Agora, vem cá, isso que a Drica falou ainda há pouquinho, de que depende de quem canta e como canta, e aí a mensagem é entendida de outra forma. Eu pedi a você que separasse, antes da gente entrar no ar, alguns funks que a gente pudesse mostrar aqui como exemplo. Você separou um da Fernanda Abreu, que a Fernanda Abreu é a queridinha, né, da classe média, até da garotada, né, já, embora já seja cinquentona. É nesse tipo de coisa que ela... Isso, eu vou dar só um exemplo aqui, antes da gente colocar a música que a gente gravou com a Fernanda, eu vou te dar um exemplo aqui. Houve uma vez, não lembro se foi em Acari, eu não sei onde foi, mas foi para o lado da Baixada. Escreveram lá um pessoal do grafite, fez um desenho chamado Projeto Primeiro Emprego, né? E o desenho era uma criança apertando a mão de um marginal, um cara armado, né? E um negro de touca e tal, e a criança estendendo a mão para ele assim, escrito embaixo, Projeto Primeiro Emprego. E a polícia chegou lá e viu esse grafite. Então procuraram saber quem foi que fez o grafite, mandaram derrubar o muro. Fizeram isso. Queria apagar o grafite, é derrubar o muro. Isso, queriam saber. Tira o sofá da sala. Queriam prender quem foi que fez o negócio, disseram que foi a mando do tráfico. Agora, se esse mesmo desenho estivesse em Copacabana, as pessoas iam passar e iam olhar e falar assim: nossa, que expressão, que protesto bonito. Pois é, isso aí então... que eu ia dizer. O funk, como a Adriana estava falando ainda há pouco, né? Isso aí tem a ver com aquela música de protesto do tempo da ditadura. Exatamente. Né? Que letras pesadíssimas, né? E que tinham de ser muito sutis para poder passar, mas ao mesmo tempo que eram sutis, eram violentas. Uhum. Não é verdade? Também tem aquela pessoa que fala assim: olha, Leonardo, eu não tenho nada contra o funk. Às vezes eu vou nas universidades e o cara fala: eu não tenho nada contra o funk. O meu problema com o funk é o proibidão. Aí eu falei: é? Me canta dois proibidão pra mim. Não, eu não conheço. Eu falei: você não conhece? Seu único problema, pô. Seu único problema você não conhece. Seu único problema com o funk você não conhece? Pô, legal. Vamos ouvir ao som do funk então? Vamos lá. Ao som do funk, Júnior Leonardo e Fernanda Abreu. Discriminação, ao longo de tantos anos, toda essa perseguição. O baile funk é verdade, teve seus altos e baixos. Tentar acabar com ele foi o maior esculacho. E proibido ele foi morar nas comunidades. De lá se fortaleceu, depois desceu pra cidade. Hoje o seu filho sobe a favela ao som do funk. Tu não se espante, e na realidade o cativou. Foi o som do meu tambor, grave do meu batidão. Foi minha cor, foi minha disposição, foi minha luta dentro da minha comunidade. Minha conduta e minha humildade. Todos os bailes de clube que eu pude, eu fui conferir. Vi nascer grandes equipes, vi surgir os MCs. Depois da perseguição, o baile foi pra favela. Levou equipes de som, correndo eu fui atrás delas. Chegando lá, encontrei o meu funk em liberdade. MCs pedindo paz, outros a felicidade. E hoje em dia, subo a favela ao som do funk. Tu não se espante, sinto que algo mais me cativou. Foi o som do meu tambor, grave do meu batidão. Foi minha cor, foi minha disposição, foi minha luta. Dentro da minha comunidade, minha conduta e minha humildade. Foi o som do meu tambor, grave do meu batidão. Isso aí é o som do funk, Fernandinho Abreu, e quem, hein? Eu e meu irmão, Júnior Leonardo e Fernando Abreu. Olha só, rapaz. A gente está explicando aí justamente o fechamento dos bares, né? Que ela, quando viu os bares fechados, procurou ir pra favela e chegou lá e encontrou o funk Liberdade. Então, é praticamente a história da Fernanda Abreu mesmo, porque ela começou a visitar os clubes com o Malboro. Depois ela tentou fazer o mesmo percurso que ela tinha feito há anos atrás e descobriu que os bares estavam todos fechados, até ela começar a ir pros bares de comunidade. Bom, deixa eu chamar agora então aqui o Matheus Aragão, que é produtor cultural, organizador do Rio Parada Funk, que veio de bicicleta e chegou agora aí. Eu amo baile funk. Bom dia, Matheus, como é que é? Bom dia a todos aí, bom dia MC Leonardo, bom dia Adriana. Muito diga obrigado aí, como é que convite. Conta você a história. Você estava contando a história enquanto a Fernanda Abreu estava cantando aí no fundo, você estava contando a história que eu achei interessante, que eu gostaria que você recapitulasse pra gente dessa história. Que tem a ver com esse movimento aí, né, com Eu Amo Baile Funk. Então, a gente estava conversando aqui qual poderia ter sido o primeiro proibidão. Ah, o primeiro proibidão da história. Que com certeza não foi inventado no funk, né? A primeira música, talvez, né? Talvez o proibidão seja aquela música que exalte os líderes comunitários lá do tráfico, ou o proibidão seja aquela música que use a linguagem direta para falar do sexo. Qual era a música? Bem, no caso nós estávamos conversando sobre uma cena que eu vi, que foi o Mr. Catra falando pro Lobão que a primeira proibidão da história era a Vida Bandida. Tem Jorge Ben, Charles 43. Mas pra mim, se a gente for ver assim, vai ser pelo telefone, né? Não, mas pelo telefone, é verdade, pelo telefone. Proibidão. Eu ia dizer aqui que o Bezerra da Silva, então, cantava inúmeros proibidões. Se a gente for ver, agora, pela batida, pela batida eletrônica, as pessoas cantando em cima, eu acho que Kátia Flávia foi o que mais chegou perto, assim, do que a gente passou. Que é Fausto Fawcett, né? Que também já é um movimento um pouco anterior. Mesmo, polícia pode vir, é aquele tipo de confrontamento, né? Ali, de confronto ali, foi muito marcante, mas vamos lá. Não, é isso, acho que muita gente... Não, fale do movimento, cara. O nosso movimento. Eu amo baile funk. O Rio Parada Funk é um baile funk, ou é um baile funk, é um projeto que acontece no Circo Voador, há 7 anos, né, que faz o resgate de personagens do funk, que talvez não estão aí por aí tão na moda do momento, mas que passam a estar, porque na verdade, por mais que o funk tenha uma produção muito forte, cada dia tem um artista novo, uma música nova, uma batida nova, né, existem funks que ficaram para a história, para emocional, todo mundo que escuta, sabe cantar e tal, e o Ambali Funk descobriu, talvez... organizou e descobriu isso e fez um baile que é voltado para essa galera da antiga. E claro que vem, e que no baile ele vem até os dias atuais, mas cantados por eles mesmos. E nesse baile a gente descobriu que não era o suficiente fazer só o baile funk, e a gente pensou em fazer um evento que ocupasse a cidade, né, e que mostrasse para o mundo que a cidade do Rio de Janeiro assume o funk e curte o funk, né, e que o funk é organizado ao longo de 4 décadas aqui no Rio, e que já teve vários momentos, tem vários estilos, né, vários artistas. Então o Rio Parada Funk é isso. No último tinham 12 equipes na Lapa, né, e 2012 agora tinham 12 equipes na Lapa, tiveram por volta de 100 e tantos artistas se apresentando nos 12 palcos. E o Leonardo estava lá. É uma festa que junta aí 40, 50 mil pessoas, e que, contrariando as expectativas, né, não deu nenhum grande problema. Não deu nenhum problema, né? Não morreu ninguém, né? Não morreu ninguém, nem ninguém ficou ferido. Nem ninguém essas ficou coisas. Ferido, nem como disse lá no, na internet, lá um sujeito preconceituoso falou lá que nós íamos roubar até as pedrinhas portuguesas do centro. mas elas ficaram lá. Eu acho que se forem roubadas, vai fazer um favor danado, porque o povo vive caindo com essas pedrinhas na rua. Não. Engraçado foi no primeiro, no ano de 2011, no primeiro Rio Praia da Funk, que nós íamos fazer ao longo da Rio Branco toda, porque querendo ocupar Rio Branco, que é uma, sim, avenida histórica, né? E que é uma coisa simbólica, né? Você fazer essa ocupação do centro histórico, tarará, essa da coisa. Cinelândia, que é a praça, grande praça de protesto. A grande praça desse centro ali, exatamente. Histórico. Mas aí estava tudo certo, legalizado, inclusive, pelos bombeiros, pela prefeitura. E quando faltava 6 dias para o evento, o IFAM mandou uma nota para o jornal dizendo que estava cancelado o evento. Que mas tava que embargado. O IFAM tinha a ver com a história? O IFAM, ele protege ali a Biblioteca Nacional e a história. E a ocupação ia destruir a Biblioteca Nacional. Pois é. O som ia quebrar os quadros lá dentro, os livros, essas coisas. O texto que ele usou. Aí nós fomos até o IFAM, pegamos a nossa notificação. Né? Engraçado que o IFAM, às vezes, ele notifica pelo jornal, né? Aí, na época, não é mais o mesmo superintendente, mas na época o superintendente me falou assim: eu mando logo pro jornal, que aí o pessoal vem logo aqui. Aí torna fato, né? Aí torna fato. De direito vira de fato e aí pronto. Aí mas tá o argumento mesmo dele era que ia abalar as estruturas do municipal. Aqui, ó, muito sei, grave sei. Aquele som. Imagina, hein? A obra da estação Cinelândia do metrô não conseguiu abalar a estrutura do municipal, mas o funk abalaria. É interessante. É motivo de um, hein? É interessante que eles moveram a gente 2 quarteirões pra Carioca, e aí já não abalava mais. Não, né? Abalava mais. Mas vai ver que foi por isso que aqueles prédios caíram ali em pé da Carioca, hein? Então, não, tudo culpa do funk, né? Agora, você falou uma coisa ainda há pouco, Matheus, que me chamou a atenção, que as pessoas cantam as letras, e as letras são letras longas, as letras do punk, elas contam uma história comprida. E eu me lembrei aqui, quando você falou isso, eu me lembrei de um filme, o último filme do Vladimir Carvalho, que é Rock Brasília, Era de Ouro, em que o Caetano Veloso, falando, quando ele tomou conhecimento do Renato Russo e da Legião Urbana, foi através do Moreno, filho dele, porque não era aquilo, não era o universo dele. E ele ficava espantado, ele tinha um programa com Chico Buarque na TV Globo, o Caetano, e ele disse que ficava espantado em casa de ver o Moreno cantando Faroeste Caboclo, a letra enorme, um negócio quilométrico, está virando até longa-metragem agora, né? E ele ficava impressionado, disse, será que alguém canta isso? O cara decora isso mesmo? Uhum. E o funk tem esse negócio também de você contar uma história, só que ali o Renato Russo era no rock, que é uma coisa assimilada, de classe média, da cultura inteligente, da cultura culta, né? Branca, da sociedade branca da sociedade, e o funk não é a coisa marginal. Drica, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. O funk nos anos 90, ele produzia, primeiramente, assim, a ideia, isso que o Leonardo falou, que é muito comum quando a gente fala funk é baixaria. Não, para começar, o funk é extremamente heterogêneo, você tem diversos tipos de funk, você tem diversos tipos de letra e você tem diversos tipos de batida. O funk já passou por uma história e tem batido Miami, o tamborzão, então o funk é muito heterogêneo, ele é um gênero que agrega muita coisa. E nos anos 90, que é um momento em que os MCs entram em cena, começam a cantar o funk em português, as letras eram grandes narrativas que falavam sobre coisas da favela. Né? E aí é um ponto de vista muito interessante, porque a favela era narrada sobre o ponto de vista daquele sujeito que habita aquele local. Por exemplo, favela nunca é favela nesses funks. É a Rocinha, é o Vidigal. Tem ela tem nome próprio. Né? Uhum. Assim como os espaços no interior dela. Isso é importante porque você... Primeiro, você descaracteriza esse aspecto de marginalidade. E segundo, você, nominando, você confere uma personalidade, você confere uma identidade própria. Exato, né? Porque o outro não tem nome. Alteridade não tem nome, o outro não tem nome. É a favela. Exatamente. Ali não é a favela, é o lugar onde eu moro. Né? Então, eu acho que o funk nos anos 90, ele produziu muito esse tipo de narrativa. E você tinha essas que davam nomes às favelas, nomes aos becos e vielas, mas você tinha também muitos funks que contestavam aquelas representações que apareciam muito na mídia corporativa, que o funk era só coisa de bandido, sim, né? Leonardo, e que favela era coisa de bandido. Leonardo, entra aí nessa parada. A linguagem, para mim, é uma maneira da fala, para mim, é uma coisa muito mágica. Eu respeito todas elas. É, o funk não é só baixaria, ele é baixaria também. O funk não é só falar de crime, mas ele fala de crime também. Agora, baixaria também, você encontra em toda parte, né? Exatamente, exatamente. Nós temos que cobrar educação para quem se diz universitário, né? Para quem não tem formação, não, a gente tem que entender como é que eles estão falando, não é isso, Matheus? É deixar bem claro que escuta quem quer, né? Porque, na verdade, na minha opinião, que eu sou um pouco mais radical, não existe proibidão. Lógico. Não é possível a gente acreditar que uma música possa ser crime. Né? Alguém não pode cantar. Quem escuta que classifica como proibidão. Quem escuta. Porque quem faz não classifica, né? E aí, assim, não, proibidão, não classifica sim. Hoje em dia é um estilo definido. Hoje em dia é um estilo bem definido no funk. As pessoas classificam como um proibidão a música que vem da favela e que toca, que não tem limite para usar nenhuma palavra ou nenhum tema. Né? Então ele fala o que ele quiser. É a liberdade total dele lá, né? E aí vai agredir a outras pessoas. Mas isso não quer dizer que tem que ser proibido. Uhum. Né? Eu não sei se o crime de apologia ao crime existe ou se é um crime de heresia. Uhum. Porque ser contra a lei não me torna um fora da lei. Eu posso achar que aquela lei está errada. Muitas leis mudaram, eram de um jeito e passaram a ser de outro. Não, você pode ser contra a lei, quer dizer, você vai ser um fora da lei daquela lei. Mas se você questiona a lei, é o caso do Álvaro Lins. Uhum. O Álvaro Lins criou uma lei que proibiu os bailes funk e houve um movimento contra a lei que proibiu os bailes funk, que foi buscar o apoio legislativo para revogar e conseguir o espaço. E o criminoso virou ele. E outra coisa, a gente tem que falar o seguinte. Aliás, é curioso ver isso, né? Onde é que foi parar o Álvaro Lins? Na época da lei, logo depois ele foi passar férias em Bangu, ficou lá um tempinho, mas já tá fora aí de novo. De repente, tem mais vaga lá em Bangu. Peraí, tem 31 vagas da lei. Abriu umas vagas lá agora no fim de semana. É, mas foi a semi-aberta, né? Tem que pegar uma semi-fechada lá. Tinha 31, mas agora parece que já preencheram 4 ou 5, né? 4, né? É. Eles estavam na semi-aberta ou na entre-aberta? Mas olha só, eu quero só lembrar que as pessoas qualquer artista ele só consegue ter inspiração em cima daquilo que ele vê e sente. Esse ambiente de baile que foi para dentro da favela, ele vai criar outro tipo de inspiração. Eu, dentro da Rocinha, quantas vezes tive inspiração de fazer certas letras, de eu não ter coragem de cantar, não é nem por uma questão puritana, não. É por uma responsabilidade. Pelas crianças que estão ali e pelos moleques que me olham e que querem ser artista, e eu não quero chegar para eles e fazer um filme de ação, né? Porque às vezes o proibido não, a música que fala da realidade dentro da favela narra a realidade como um filme de ação só. E eu não, eu quero discutir soluções para problemas dentro das minhas músicas, dentro do que eu faço no meu dia a dia. Eu não quero chegar ali e falar simplesmente como a polícia entrou na favela, mas o moleque fala. Então o camarada vai e fala assim, ó, sei lá, o Smith, por exemplo, que ele fala, partia pro baile de briga, pegava carona e roupa emprestada. Era um dos mais falados, era brabo na porrada, mas ninguém vive de fama. Queria grana, queria poder. Se envolveu no artigo 12 pela facção CV. Mas olha ele, quem diria? Ninguém lhe dava nada. Tá fortona a hierarquia, abalando a mulherada, no rasante do falcão em cima da R1. A grossura do cordão tá causando um zum zum zum. São várias mulheres, são vários fuzis à sua disposição. O batalhão da área, comendo na sua mão. Ele tem disposição para o mal e para o bem. Mesmo o rosto que faz rir é o que faz chorar também. Aí vem um refrão. Nossa vida é bandida, o nosso jogo é bruto. Hoje somos flecha, amanhã seremos fruto. Caveirão não me assusta, nós não fogem do conflito, nós também estamos blindados no sangue de Jesus Cristo. O moleque foi preso por essa música. Ele está contando uma história. Ah, mas ele está se colocando na primeira pessoa, mas então vamos prender o Wagner Moura porque ele é um assassino lá do Capitão Nascimento. É isso que a gente vai fazer? O artista tem a liberdade de se colocar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta pessoa. Não, e aí você vai acabar com todos os romances e todas as narrativas literárias e de prosa na primeira pessoa. Exatamente. Não é verdade, Drica? E o meu direito de acreditar que aquele líder lá, aquele traficante, possa ser uma solução? O cara pode acreditar nisso, defender isso. É um direito que a pessoa tem. Claro. Além do que, o seguinte, essa letra que você acabou de declamar aí é uma letra belíssima. Ela tem uma poesia muito forte, não é? E existem proibidões que têm letras belíssimas. Lógico, o que a gente fica imaginando é o seguinte: o que, que esse moleque ia sentir se ele tivesse dentro de outro ambiente ou realidade? Ele ia continuar sendo artista. Só que ele ia ter outro tipo de inspiração, né? Ninguém vai chegar mais alvorada lá no morro, que beleza, houve esse tempo. Hoje em dia não está mais assim, a poesia da favela ela mudou. Nesse tempo que alvorada lá no morro, que beleza, isso tinha uma certa ironia também, né? Também. Ele já carregava uma ironia, né? Lógico. É, claro. Porque também estava sendo... Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, também, isso tudo, era, se você for levar em conta, isso tudo é protesto também, exatamente, na verdade, né? O morro já está pertinho do céu, que papo é esse? Quem mora no alto do morro já está pertinho do céu? Que pertinho do céu? Está é longe, né? Uhum. Dos bens materiais, da ascensão social, essa coisa. Drica, fala aí. A Drica está calada, rapaz. Acho que ela está fazendo uma segunda tese aqui, vai. Não, mas eu acho que essa história dos proibidões só mostra aquilo que é a ideia de que a violência, não adianta, a violência não está nas próprias palavras. As palavras em si não são violentas. Isso tudo depende muito do contexto. Depende muito do contexto, de quem está falando. Olha que letra interessante, olha que narrativa magnífica, né? E é isso que, na verdade, é interessante, porque esses raps proibidões, eles também, em muitos momentos, foram chamados de rap de contexto. Eu não sei se vocês lembram disso. Então, para você ver como é um negócio bem contextual mesmo, que eu estou narrando a minha realidade. Agora, engraçado, esse negócio de proibidão e de contexto são duas óticas assim, absolutamente distintas. Não, mas você sabe que era proibidão chamado... Proibidão é proibidão, e de contexto... Mas dentro do movimento funk, num determinado momento, eles usavam o mesmo termo para a mesma coisa. Estou errada? Não. Rap de contexto e proibidão. É. Não era? Mas é porque contexto tem um sentido de moral. Tem contexto. Tem um sentido de moral. Moral, tem contexto. Não, né? É no sentido que a mas gente. Mas eu também tinha pensado na localidade. Não, você... É o rap do contexto, é o rap do local. Perfeito. Cabe perfeitamente. Isso, fica perfeito. É, né? Isso aí. Perfeitamente. É, isso aí. E vamos aí você tem também depois os outros proibidões, que são os proibidões pornográficos, né? E que normalmente são feitas duas versões. Mas, na verdade, se você olhar para a história da música popular brasileira, a sexualidade sempre foi uma coisa extremamente presente. Aliás, é óbvio, né? E aí assim, mas no funk não. O funk é Como tem um negócio que eu acho muito legal, que é a capacidade que o brasileiro tem, o compositor brasileiro tem, de sublimar certas coisas, como, por exemplo, o racismo. Então, tem um samba muito antigo que diz assim: eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais, não maltrate o seu pretinho que lhe faz tanto carinho e no fundo é um bom rapaz. Ou seja, no fundo é um bom rapaz, quer dizer que ele é branco, né? Ele é moreno demais. Esse negócio, como você falou, essa letra que você declamou do funk aí, você vê que é o mesmo tipo de narrativa, é o mesmo tipo de história, é o romance cantado, ao invés do romance escrito, do romance... Uma manifestação, algo que é assim, que nunca foi muito considerado, inclusive nos estudos anteriores sobre funk, do funk ser uma manifestação típica da diáspora africana, né? Em que você tem essa presença, as narrativas orais, né? Em que você vai narrar o local e que você vai estar falando do ponto de vista desses sujeitos. Aliás, isso vem aí, Leonardo, na tua origem. Você é da Rocinha, é filho de nordestino, criado no forró e no samba. E acabou no funk. O funk, ele vem também, o hip hop, isso tudo vem de uma cultura de fora. Foi incorporado, assimilado, até porque era uma cultura de excelente qualidade, uma cultura de fácil assimilação e que se disseminou pelo mundo. É uma coisa que hoje é universal. Como o grafite, né? Quer dizer, é uma arte como hip hop. Como hip hop, o funk. Ele, em cada lugar que ele foi chegando, ele foi assim, assumindo o jeito do local, né? Pois é. Assim, o funk, eu acho que ele... adaptações naturais. Aí, né? O funk chegou aqui, se misturou, o hip hop chegou aqui, se misturou com samba, se misturou com rebolado, e aí então o corpo do break virou esse rebolado sensual, né? O tamborzão que você tem aí, né? Então a Luciana está lembrando aqui, por exemplo, que a ópera do Malandro tem o do Chico Buarque. Tem esse negócio do malandro, né? O malandro pra valer, não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal, né? Dizem as más línguas que ele até trabalha. Né? Mora lá, longe de chacoalha, no trem da central. Não, dizem as más línguas que ele até trabalha. Olha só, isso chega ao fim da picada, né? O cara até trabalha. E mora lá longe, trabalha. Como é que é o negócio aqui? Malandro candidato a malandro federal. Malandro candidato a malandro federal. É isso aí. Agora, essa ligação. Ouvinte, tá aqui o ouvinte. Quem é esse ouvinte? Hortência. Valeu, do Meia. Está indignada com a recomendação do Calheiros, a recondução do Calheiros da presidência do Senado. Isso, na verdade, já é o buraco é mais em cima. Isso aí. Essa história aí. Malandro, essa é o malandro indignação. Mandando. É o malandro que falou. Que nunca se dá mal, né? Que nunca se dá mal. E que, na verdade, não está nem aí para funk, não quer nem saber desse negócio. Sabe. Aliás, essa cultura, né, política e cultura ideológica, essa cultura, ela só se envolve nessas questões populares quando ela é incomodada, né, não, Leonardo? Tem aquela coisa das pessoas ficarem pensando de que, poxa, não tem que usar o funk nem para isso, nem para assado, que não tem que politizar as letras, que isso aí já era, isso aí é coisa do passado. Caramba, eu não sigo essa lógica. Falar da minha cidade, falar de melhoria no nosso cotidiano é o que eu mais gosto de fazer. Faço outro tipo de letra, sim, mas nunca deixando de lado, de dar uma alfinetadinha aqui ali, no pensar, porque eu acho que a galera tem que ouvir música, na minha opinião, muito. Eu acho que as pessoas têm que. A arte também tem que cumprir esse papel. Acho que o principal papel da arte, pelo menos da que eu faço, é fazer com que as pessoas pensem. Né? As pessoas têm que ouvir e pensar em alguma coisa de transformação. Agora, sobre a junção de outras culturas dentro do funk, sobre a diáspora que ela falou, eu desconheço uma cultura no Brasil hoje que tenha bebido em tantas fontes como o funk bebeu. Né? Essa coisa do nordestino ter subido o morro e ter encontrado o pessoal da Senzala, ter encontrado com a galera da fome do Nordeste. Afro, né? Afro. Deu um boom tão grande que hoje o moleque canta com melodia de samba, em cima do tambor africano, dançando frevo e diz que é funk. Né? Então há uma junção de tudo. Ainda tem a ciranda de roda, ainda tem o maracatu, ainda tem muita macumba envolvida naquilo ali. Então eu acho que é esse caldeirão cultural mesmo que a favela deu pro funk. É o caldeirão, é o caldo mesmo de cultura. Essa riqueza vem dessas múltiplas, né, no não preconceito do funk. O funk, se tiver um barulhinho ali tocando ali, e ele achar funk, que vira música. A gente conversando aqui, se der na mão do DJ ali, vira música. Aí. Então, acho que a grande vantagem do funk, a grande, né, vitória do funk, é porque ele é uma coisa muito acessível. Qualquer um pode escrever um funk ou fazer um funk dentro de casa. E isso está disponível para todo mundo se expressar. E aí deu no que deu, que são centenas de milhares. Agora, eu acho que o funk, ele tem muito essa ideia, assim, ele é de todos, né? Mas durante muito tempo, e aí eu acho importante iniciativas como a do Matheus, a Pafunk, porque durante muito tempo você não encontrava espaço no funk para falar qualquer coisa. Você tinha que cantar sempre o mesmo tipo de letra, sempre o mesmo tipo de música e sempre o mesmo tipo de ritmo, né? No entanto, a gente está vendo que o funk é de todos, mas existe também, dentro do próprio funk, uma lógica, um mercado funkeiro que meio que limita isso, né? Uhum. Então, por isso é importante que o funk também encontre esses canais alternativos. Rampa com as suas próprias limitações ali, que são mercadológicas. Exatamente. Verdade, né? E aí você apaga, por exemplo, a cara de artistas tão importantes que o Matheus, por exemplo, estava falando agora, que são... Porque o que aconteceu? O funk, ele produz artistas super descartáveis. Era, durante 5 anos da minha pesquisa, os artistas duravam 1 ano, no máximo. O ano seguinte já era outro. Mesma coisa, muito parecido. Mas acontece que você tem artistas que atravessaram, que não foram hits que ficaram 1 ano só, não, foram hits que atravessaram gerações. E muitas pessoas não sabem quem são esses artistas. Quem sabe quem é o rap da felicidade? Entendeu? As pessoas não sabem. No entanto, são artistas que produziram hits aí que estão cantados até hoje. Legal, galera. Eu queria que cada um fizesse a sua intervenção final, porque nós já estamos já na reta do programa. O MC Leonardo conhece bem esse regulamento, que ele tem um programa diário aqui na rádio também, ao vivo. Vamos lá, você mesmo, então, Leonardo. Então, quero dizer que estou à disposição aí, à sua disposição aí, para qualquer outro tipo de programa, qualquer outro tema que queira, se achar pertinente, dizer que adorei estar aqui. Como ela falou, o funk não tinha, antigamente não tinha um espaço legal para poder falar, e hoje em dia está tendo, esse aqui é um deles. Então é isso aí. Legal. Obrigado, valeu, estou à disposição. Matheus, você? Agradecer e o convite, dizer como o Leonardo estava dizendo aqui, a importância desses espaços que pensam o funk, porque eu acho que a grande mudança de alguns anos para cá foi realmente pessoas que param para pensar teoricamente funk, que é diferente de fazer funk, né? O cara que pinta o quadro tem sempre alguém que pensa a respeito do quadro. Então acho que isso é uma coisa que mudou muito e tem mudado o funk cotidianamente, essa influência das pessoas que têm pensado e organizado isso no funk. E dizer que a gente está aqui também na disposição de estar sempre participando desses programas, porque é muito importante fazer, pensar e abrir um espaço. Eu acho que seria não tão imaginável o Leonardo ou um programa de funk na Rádio Nacional há alguns anos, alguns poucos, 4, 5 anos atrás. Isso talvez seria uma coisa inimaginável, mas que hoje em dia é tratado com total naturalidade. Então, é, acho... A rádio é pública, né, bicho? Tem que abrir espaço mesmo, né, para manifestações culturais. Tá certo. Mas seria inimaginável, claro, tá certo, né? Então, acho que essas vitórias são vitórias principalmente desse movimento que pensa o funk de uma forma diferente e organiza o funk de uma forma diferente. E essa é a importância da APA Funk e de pessoas como a Adriana, que pensa e escreve sobre isso. Pois é, e que é, faz parte da conquista do espaço, né, Adriana? Ah, gostaria, sim, que você fizesse a sua intervenção também. Bom, eu queria agradecer e falar que como é importante a gente estar aqui, como num momento inicial foi difícil falar do funk na academia, e falar do funk com pessoas da militância, de movimentos de esquerda, mas que eu acho que assim, a interação que de repente o próprio professor, assim, que ele se possibilita, né, que foi o que aconteceu da criação da associação, o diálogo com essas pessoas, fez com que o funk passasse também a contribuir muito para a universidade, a contribuir muito para o pensamento de cultura popular, de linguagem, e eu acho que a gente só tem a crescer ampliando esses espaços de diálogo, né? Esse cenário hoje, você acha que mudou realmente? Mudou realmente, não, mudou um pouco. Então, por exemplo, hoje eu conheço muitas pessoas que pesquisam funk. Na época que eu comecei a trabalhar com funk, não existiam. Na academia, você foi a primeira, pioneira. Não fui a pioneira. Não. Várias pessoas já tinham trabalhado, mas era assim, um estudo, eram pouquíssimas pessoas ainda. Você tinha lá a tese do Viana, você tinha um livro que tinha sido, você tem o Mikael Heschman, que era um outro professor da comunicação, uma outra jornalista, mas você tinha poucos livros, tinha o Silvio Poucas Essa. Referências, poucas, né? Referências. Hoje em dia é um tema de estudo, entendeu? É legítimo para falar de funk. Legal, gente. Olha, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje do Leonardo, o MC Leonardo, também conhecido como Leonardo Pereira Mota, presidente da APA Funk, da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk. Ao Matheus Aragão, produtor cultural e organizador do Rio Parada Funk, Eu Amo Baile Funk. Também a Adriana Carvalho Lopes, mais conhecida no meio como Drica, que é autora do Funk Se Quem Quiser no Batidão Negro da Cidade Carioca, que é uma publicação da Faperge feita pela editora Bom Texto e que você pode encontrar nas livrarias. É um livro bastante interessante. Muito obrigado a você e você que está ouvindo. Muito obrigado também a Hortência, que participou do programa com pergunta. Você que está acompanhando na nossa página no Facebook, Tema Livre, que tem um selinho com microfone escrito embaixo, no ar. Você daqui a pouco pode pegar a íntegra desse programa e compartilhar com quem você quiser. Basta você acessar a nossa página. Um grande abraço, amanhã às 10h05. Tema Livre está de volta, até lá. É isso aí, não me bate, doutor. Apanhei da mídia. Quem bate se acha certo, quem apanha tá errado. Mas nem sempre, meu senhor, as coisas vão por esse lado. Violência só gera violência, irmão. Quero paz, quero festa. O funk é do povão. Já cansei de ser visto com discriminação. Lá na comunidade, funk é diversão. Isso não seria igual. Mas não me bate, doutor, porque eu sou de batalha. Eu acho que o senhor tá cometendo uma falha. Se dançamos funk, é porque somos funkeiros da favela carioca, flamenguistas brasileiros. Hoje eu tenho um pedido a fazer para Deus. Vai olhar os irmãos, filhas e filhos teus. Prejuízo, desemprego, diferença social. Pra se altar bem, se baixa a mão, porque tudo que acontece no Rio de Janeiro, a culpa cai todinha na conta dos funkeiros. E se uma de rosa virar uma... Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.